você pra gente curtir, amor. Colocando as pranchas no carro, só não esquece do protetor. A pele dela é branquinha e eu a pego no colo e coloco no carro. Vou levar pra conhecer o mar, eu e a minha menina, um presente de já. Vamos pro arpoador, conhecer o Rio de Janeiro, amor. E quando todo mundo pensar que estamos perdidos, reapareceremos como três reis vindos do paraíso, amor. De pele bronzeada e os beijos sobrarão no mar, histórias pra contar. Sobrarão no mar, histórias pra contar. Pra contar de nós, amor. De passar aquele creminho que faz o sol não doer. Quero me bronzear todinho, brincando com você. De passar aquele creminho que faz o sol não doer. Isa, Isa, Isabela. Alegra a raiz da flor, já nos trouxe você com a luz divina do seu amor. Eu a pego no colo e coloco no carro. Vou levar pra conhecer o mar, eu e a minha menina, um presente de já. Quero me bronzear todinho, brincando com você. Te passa aquele creminho que faz o sol não doer. Quero me bronzear todinho, brincando com você. Te passa aquele creminho que faz o sol não doer.